Hoje, na cabeça de Ned, zombies! E a Daenerys e o Tyrion. Mas... zombies! Finalmente. Bem-vindos ao Walking Dead. Não. Está no ar. Está no ar a oitava cabeça de Ned. A cabeça do Ned. Olá a todos, bem-vindos à Cabeça do Ned, ao oitavo episódio da Cabeça do Ned. Eu sou o Manuel Reis e comigo tenho de volta um dos meus colegas do podcast TV Dependente e um dos administradores da página. Isto começou aqui uma coisa que não devia ter começado. Da página Game of Thrones Portugal no Facebook, Vítor Rodrigues. Ora, boas. Olá, Vítor. E do outro lado temos Filipa Mota, também do projeto APS Portugal. Olá, Filipa, muito obrigado por teres aceito o convite. Olá, boa noite. Por estares aqui. Temos zombies. Não digas que temos zombies, não. Estás a ofender. Já estou a ver toda a gente que está a ouvir o podcast a revirar os olhos. Ok, não são não zombies. Não são zombies. São. São criaturas que estavam mortas e agora já não estão. Portanto, são zombies. Não, okay. Porque zombies... Então, são mortos vivos? Walking Dead e qualquer coisa que seja Walking Dead... Ok, são mortos vivos? São criaturas sobrenaturais. São zombies, pronto. São zombies de gelo. São zombies sem ser como as do Romero, que fez. Estes correm. Estes correm um bocadinho mais do que os do Walking Dead. Só um bocadinho. Estes são os zombies do filme World War Z e não do Walking Dead. Pronto. Mas já vamos aos zombies, porque temos coisas mais importantes. Não temos coisas mais importantes. Mas vamos deixar os zombies para o fim, porque queremos que ouçam isto tudo. Vamos a um outro arco. Que tivemos outros arcos, tivemos a Arya, tivemos a Cersei, que apareceu já toda descabelada e prisioneira, mas vamos à história com que acabámos o episódio anterior e com que começámos este episódio, que foi finalmente o encontro das duas personagens mais comerciais da história, o Tyrion Lannister e a Daenerys Targaryen. É verdade. Sim. Quer dizer, eu considero este como um encontro oficial. Aquele troca de olhares do episódio anterior foi tão... Achei fraquinho. Uma coisa mais épica, mas eu acho que este episódio vingou isso completamente. Acho que os dois momentos que nós tivemos destes dois foram a roçar a perfeição para mim. O primeiro porque introduz muito bem as personagens, uma à outra, porque nós já as conhecemos, não é? Mas introduz muito bem uma à outra, porque a Daenerys fica desarmada com o Tyrion, em que ele diz que vamos a ver se tu mereces que eu seja teu conselheiro. E ao contrário também, o Tyrion consegue começar a perceber que tipo de rainha que ela é. E depois, no segundo momento, tivemos... uma troca de ideias que mostra o quanto Daenerys é mesmo uma criança neste mundinho, porque ela tem muito que aprender, muito, muito que aprender. Sim. E recebe uma lição de política e inteligência muito grande. Não sei o que é que se a Filipa concorda comigo, o que é que achaste, Filipa? Concordo, foi essa parte que por acaso me entusiasmou mais. A Filipa está em direto do aeroporto Francisco de Sá Carneiro. É verdade, estou bastante perto. Neste caso, foi finalmente ver... Para já gostei de os ver frente a frente, quer dizer, porque a Daenerys... Ok, os Lannister mataram o meu pai, o meu irmão, mas finalmente ela tem uma cara. Tem uma cara, ela só tem nomes. E de repente tem uma cara para ligar a um nome e realmente vê-se que ficou desarmada. Mas como o Vitor, o que ele acabou de dizer, foi isso. Agora que está o Tyrion junto dela, é que nós vemos realmente o quão pouco ela sabe da terra. Ela quer conquistar um trono de uma terra que não conhece. Que não conhece, ponto. Não conhece nada. E ver essa parte foi fenomenal. É como alguém que... Imaginem que alguém é rei de África inteira. nunca poderá ter a ideia do que é ser rei de uma Europa. Foi um bocado essa a sensação com que eu fiquei. Ela está um bocado no meio menos civilizado, e o Westeros é mais civilizado, como ele diz. Matar e política não é exatamente a mesma coisa. Foi a parte que eu mais gostei. Gostei genuinamente do encontro entre os dois. Foi rápido, a empatia deles foi muito rápida, mas também não havia outra maneira de fazer. Vitor, Sim, sim, concordo. se reparares, tem uma quantidade de. O Tyrion neste episódio tem pelo menos umas 6 ou 7 falas que são incríveis. A Daenerys tem só aquela frase que ficou conhecida no trailer do início da temporada, que é The Break the Wheel. Mas o Não. Tyrion tem uma carrada de frases que são pérolas. E ver Daenerys a tirar o copo a Tyrion, ver Tyrion constantemente a desafiar a rainha, ambos supostamente teriam de se odiar, mas parece que acho que a maneira como a série conseguiu criar uma química entre os dois em duas cenas, está muito bem conseguida. E aquela cena que nós vamos falar no final do podcast, é verdade, tornou tudo espetacular, mas foi cenas como esta que para mim que tornam este o melhor episódio da temporada, sem dúvida alguma, Sim. e um dos melhores da série até agora é porque teve a cena final e porque teve Tyrion mais Dany. Achas mesmo que é um dos melhores da série? Ou isso é ainda, ou isso é reflexo da falta de ritmo desta temporada? Da falta de ritmo, não, mas do ritmo lento. É assim. Eu estou habituado a que a série comece a arrancar ao quarto episódio, no máximo. Arrancar ao oitavo, Deixa custa um pouca bocado. margem de manobra também. E custa um bocado defender a série, porque a verdade é que esta temporada está bastante fraca. Se retirarmos o episódio oitavo, a nível de conteúdo, temos pouco. A Arya não interessa. Temos pouquíssimo Jaime, temos Brienne em dois piscares de olhos. Ou seja, aqueles personagens que a quarta temporada tornou awesome, desapareceram. E isso tem uma queda, e tem poucas cenas de batalha, as Sand Snakes não convencem ninguém. Ah, Ou que seja, horror. é um conjunto de situações que estão a tornar esta temporada fraca. Ou melhor, fraca é um termo demasiado forte, mas mais fraca que as outras. E este episódio veio um bocado acordar o pessoal e relembrar toda a gente que Game of Thrones é Game of Thrones. E acho que é isso que tem esse sentimento de êxtase, é que uau, finalmente o fogo está a ver que não. Percebes? Isso é bom. Sim. Não concordo contigo nesse aspecto. Flipa. Sim, também concordo. Eu lembro-me que ontem, após. Eu nunca tinha. Ontem, por acaso, reparei no Twitter e no Facebook, muita gente postou sobre o episódio, e até pessoas que nem se costumam manifestar acerca de Game of Thrones ou de outra série qualquer. Eu não queria fazer aqui o paralelismo com The Walking Dead, porque senão o Vítor, para já, desamiga-me no Facebook e em tudo o que. Lá está. E ele ainda me exclui do Orkut e dessas coisas todas. Vai-te bloquear, te excluir. E no MSN No também. MS, Eva, o MSN, do que tu te O foste lembrar. É que MSN. é assim, nós somos todos velhos, aqui. O Vitor. Vou te apagar do meu Wi-Fi. É, eu tenho 24 anos, mas sinto-me muito velho. Já E o dissemos Vitor nós ainda. tem. Estás à volta dos 30, para aí? Vou fazer 31. Pronto, e a Filipa também anda lá perto. Vou fazer 32. Pronto, portanto, somos velhos. Sim. Ele ainda me pode bloquear no Mirk, que nem E pior. o Mirk, epá, do que tu te foste lembrar agora do Mirk. Quer dizer, nós estamos a gravar isto na Rádio Zero, no técnico, portanto, pronto. Quem ouve a Rádio Zero, as duas pessoas que ouvem a Rádio Zero. E o cão. Nós não vamos gravar isto aqui. E o cão, sim. Nós não vamos gravar isto aqui para onde? Sim, estavas a dizer de Walking Estava a Dead. dizer. Claro, não querendo fazer paralelismo, eu nunca estive na página de Game of Thrones, mas estive na de Walking Dead. Este arrastar das cenas, é uma coisa que, por exemplo, está a irritar fãs de Game of Thrones, tal como irritava fãs de Walking Dead. De repente alguém puxa de uma arma em The Walking Dead e desata a matar zombies, e é loucura total. E aconteceu um bocado isso, pelo menos a impressão que eu tive foi Sim, essa, sim, sim. que de repente foi a loucura porque houve ação, porque as pessoas ficaram sem respiração e ficaram com os batimentos cardíacos acelerados. Por acaso não acho que tenha sido mal feita a cena, não, mas isso mais à frente. Tal como o Victor, foi muito mais importante para mim o Tyrion E como é Dani? que ela se chama? E a Dany Sim. ver a Cersei destruída. Foram essas pequenas coisinhas que todas juntas que fizeram com que este fosse um episódio de viragem. Claro, a espetacularidade daqueles últimos 10 minutos, e eu acho 10 minutos para Game of Thrones, acho uma cena de ação demasiado longa. Esses 10 minutos, mas aí também foi mais o que se passou antes do final que me deixou muito mais presa do que o final em si, não é? Ok, E... nada mais a acrescentar sobre este tema. Não. Não, tô, agora é esperar ansioso que haja mais conversas entre estes dois personagens, porque para mim são os meus dois favoritos. É verdade que o Jon esta temporada é talvez o melhor da temporada, é o Jon Snow, O grande mas destaque está a ir para ele também. sim. Sim. Mas no geral, Daenerys e o Tyrion são os meus personagens favoritos, e este encontro entre eles era aquilo que eu ansiava mais, de ver como é que seria a química, e acho que a série fez isso muito bem. Até lhe deu um bocado de corpo. Eu só tenho medo é do que aconteça o Tyrion, porque ela tirou-lhe a vinhaça no final. E o último que lhe tirou o vinho foi exilado, tornou-se escravo, ficou com o Grayscale. Não, Portanto, têm todos os objetivos em comum. têm todos, isso é É. verdade. Bem, já vamos falar do Jon Snow. Para já vamos fazer uma pequena corrida por Westeros pelas outras cenas que apareceram. A Arya mostrou-se ao mundo agora como Lyanna, não é? Isso foi em Edesses, mas eu perdoo o Tessa. Ok. Está bem, Sim. Westeros, essas, os É Sete Reinos e uma mais versão alguns. muito simplifi é uma versão muito simplificada. Nos livros ela torna-se várias personagens. Há uma mudança mais do que mental. Sim. É uma história diferente, é uma história muito mais simplificada, mas continua a dizer que nem aquele penteadozinho à Chun-Li, e quem se lembra de Street Fighter vai perceber, nem aquele Somos penteadozinho. velhos, sim. O episódio nostálgico da cabeça de Bear in Dani. mind, somos velhos. Aquele novo penteado, tipo, a história não me convence. Eu confesso que nunca fui grande fã da Arya, gosto muito da atriz. Mas os arcos da Arya nunca me convenceram muito. Mas esta temporada, especialmente, é entre o estágio e o vender ostras, e vamos ter quase 10 episódios para ela matar alguém. Não me convence. Não, de forma alguma, não me convence minimamente. Juntamente Aborrece-me. com. Não sei se vais falar disso, mas juntamente com a parte do Sam, foi para mim o pior do episódio. Não, mas eu nem ia pecar no Sam, mas pronto. Mas a Arya está. Acho que é a personagem. De todos os personagens, acho que é que mais está a sofrer com a lentidão desta Aqui. temporada. Sim. A lentidão do Sim. desenvolvimento das histórias desta Lá temporada. está, porque nós estamos habituados a vê-la acompanhada com alguém. O Exato. Hound. Estamos E habituados a vê-la à aqui, porrada e ela não está à porrada. os Faceless Men não estão a ser a companhia que eu desejava. Eu gosto muito do ator que faz de Jaqen. Jaqen H'ghar, mas nesta temporada está muito monocromático, muito Sim. robô, e não está a ajudar também. Ok. Filipe, alguma coisa a acrescentar? Não, a parte da área também está a aborrecer-me de tal maneira que eu nem tenho qualquer tipo de comentário. Ok, temos a Cersei Lannister que está detida, está a fazer companhia a José Sócrates, e É pronto. presa 45. E é presa 45, sim. Não, É 45 reclusa. é Marjorie, ela é 46. Pronto, é reclusa 46. Ou então aos executivos da FIFA, nunca se sabe. Vitor, esta Cersei foi precisamente aquilo que esperávamos Pá, delicioso. no episódio anterior. Delicioso. Aquilo dela beber a água do chão representa o quanto a personagem está a bater no fundo. Há uma cena dela que está representada nos livros que eu espero honestamente que façam na série. Não sei se vão fazê-la ou não, mas se o fizerem, é das partes dos livros mais memoráveis, para os leitores vão perceber, sabem perfeitamente qual é. Eu espero que isso se transite para a série. Que se isso acontecer, Ainda as pessoas nesta vão ficar. temporada? Sim, sim, Possivelmente? sim, sim, sim. Ok. Provavelmente ou no próximo episódio ou no O final. último. Talvez o último. Talvez no último. Isto, desculpa, Mas. sem spoiler. Isto é ir do Sim, ponto A ao sim, ponto B, não é? Fazer aquela. Sim. sim. Sim. Sim. Ok. Há uma cena que, da Cersei que se aproxima que eu acho que, considerando a Lina Dunham. Ai, a Lina Dunham. Fogo. Cruz credo. Cruz credo canhete. Lina Headey. Bate na mesa. Bate na mesa. Cruz credo canhete. Considerando a qualidade da atriz e considerando o quanto o Game of Thrones consegue fazer grandes momentos com grandes cenas. E eu acho que se eles quiserem mesmo representar essa cena, porque eu não tenho a certeza se a atriz esteve disposta ou não a fazê-lo, Sim. será brutal. Será Nós estamos a será um dos falar da grandes cena do momentos da sexo na temporada. igreja. Cena... Não, não, não, não, não. Não, Ok. não, não, não, não. É Que uma. essa era Isso para ser já a temporada, aconteceu. mas cortaram. Pelo menos os Não, planos de gravação. tenho a certeza que será brutal. Mas fora isso, mas eu estou a inclui gostar. Eu nudez. gosto. Inclui Incluindo nudez? desde. Ok. Inclui nudez. Sim, Daí o ok. Vítor dizer que Então realmente estaremos todos não sei atentos. se a... Não sei se ela irá Eu ia fazer dizer o no integral ou. estaremos todos atentos à nudez da ex-Sarah Connor. Essa pessoa não devia Mas existir. pronto, a série tem. Mais uma vez, a atriz é incrível e a série está a pegar muito bem na história. A maneira como saltaram três vezes, usaram-na três vezes neste episódio, foi muito bem conseguido. E vê-la passar. Faz-nos sorrir um bocadinho vê-la passar por todas as tormentas agora, mas eu não acredito que a Cersei caia já. Não acredito que Cersei. Será, não acredito que o High Sparrow Cersei seja Lannister o. não pode cair assim. Não pode Não, cair não, assim, não. não. Por muito mal que seja e por muito mal que lhe desejemos, epá, ela não pode cair assim. Não. Por acaso nem gosto de a ver assim, até porque não, acho que ela não é Exatamente. pior Ela tem no que andar pior com o do que Beach Face muitas. na. Tem que andar com o Beach Face. É. Mais uma que está sem vinho. Tem de ser tipo Rocket Romano. É mau, mas é pá, depois corta-lhe o helicóptero, corta-lhe o braço, o helicóptero cai em cima, pronto. Spoilers para quem não viu, para quem está a ver Serviço de Urgência pela SIC Mulher, mas caramba, já passaram anos. Deixem-se de merdas. Vamos a outro arco ou passamos já para o John? Qual foi? Falta. Falta o Sam, mas foi uma cena Ah, foi só rescaldo do que eu só quero, aconteceu. não sei, eu só quero falar de uma pequena coisa. Este miúdo Wally está-me a criar muita irritação. Sim. Porque já é a segunda ou terceira vez que se tem a mesma conversa. Eu não percebo qual é a ideia. Aliás, eu percebia qual é a ideia. Sempre que um personagem diz, não te preocupes, ele passado 10 minutos vai morrer. Sim. E já vamos falar nisso no Jon Snow, não é? Ou do Mas. ou a história do o que é que pode correr mal? E acontece, mas aquele momento em que o Sam diz qualquer coisa do tipo: se tu fazes uma coisa porque achas que está certo, mais tarde tens que fazê-la, Sim. entras para justificar aquilo que o John está a fazer. E o miúdo diz: acreditas mesmo nisso? E o Sam diz: acredito, acredito. Ou seja, o puto provavelmente vai fazer merda, Sim. vai fazer uma espécie de Ygritte parte 2. E eu imagino que ele vá matar o Tormund. É essa a minha previsão. Eu não sei, atenção, isto não é spoiler porque eu não sei, mas eu É imagino que suposição, ele terreno de vá. suposição. É Eu curioso, imagino é que curioso. quando o Tormund volte à muralha e o miúdo vinga a morte dos pais, porque ele falar que ele guiou o ataque aos pais, não sei o quê, eu imagino que ele vá matar o Tormund e seja assim um choque que ninguém esteja à espera, mas eu acho que é isso que vai acontecer, porque acho que é a única razão por qual aquela cena existe. Não há razão para se ter outra vez a mesma conversa. Muito rapidamente, Yes. tivemos também Sansa Stark e Theon Greyjoy numa Sim, cena. uma Sim, revelaçãozinha, sim. mas pronto, foi uma revelaçãozinha e foi mais uma pedra para o que virá a seguir. Eu continuo a achar que é o caminho do Rick de volta ao Theon e acho que ele será mesmo o final de. Será O ele final acabar da com o série vai Ramsay? ser uma coisa épica. Será ele? E acho que aquele momento em que o Ramsay fala com. Eu acho que o Ramsay vai fazer uma espécie de milícia e vai tentar matar o Stannis no meio da neve. Acho que é esse o plano. Ou Agora raptar a falta filha saber dele? se. Ou a raptar a filha dele também era uma. Olha, não tinha pensado nisso, é interessante. Raptar a filha dele e fazer refém. Das duas, uma. Ou o Ramsay morre às mãos do Stannis em cativeiro, ou então será Rick. a acabar com ele, de certeza, um ou outro. Agora, não sei se o Ramsey passará desta temporada ou não. Ok. Esperemos. Vamos então ao grande tema do episódio. Sim. Zombies! Ah, pá, isto já estava a ser antecipado há quanto tempo? Opa! Olha, eu Há só quero duas que as pessoas temporadas para aí. entendam. Eu quero que as pessoas entendam, quem não lê os livros, que isto é mais White Walkers do que há nos livros. Sim. Aquela Aliás, já é cena da desde a quarta. quarta temporada. É, aquele episódio da quarta temporada em que vemos o Night King. E agora esta, tipo, é mais do que estamos habituados a ver nos livros. Sim. Mas, opa, sem dúvida foi um final incrível. Foi muito Foi bom. vinte minutos alucinantes. Sim. Deixa-me só fazer Mesmo. aqui já, despachar já esta referência. Birgit Hjort Sørensen, que vocês que veem séries podem conhecer de Borgen, da série dinamarquesa que passou há pouco tempo e continua a passar agora na repetição aos domingos à noite na RTP2. Epá, foi pena ela ter morrido tão cedo na série, porque Eu estava a epá, gostar imenso dela. teve Também ali, eu. teve ali 20 minutos, 20 minutos foi formidável. Foi Aquela muito curto. rapariga é formidável, é uma atriz formidável. Podem Lá vê-la está, agora no Pitch Perfect 2, se quiserem. no momento em que ela diz aos filhos que promete que vem volta para o junto deles, pronto. E depois morre à conta de crianças Dos miúdos. zombie, que foi uma Pá, genial, cena genial. Essa arrepiante, cena é ridícula. Os miúdos estavam geniais. arrepiante, absolutamente arrepiante. Mas pronto, não vamos saltar etapas. Uma Mas é assim, ela vai voltar das a aparecer, coisas. ela vai voltar a aparecer na série. Ela não Vamos a ver. está morta, mas pronto, está zombie. Voltará a Mas não deve aparecer como aparecer. zombie. Sim. Não acredito que apareça. Ela Tony, eu. estava tagada, até há bem pouco tempo, ela estava tagada no final, no IMDb. E entretanto isso desapareceu. Portanto, vamos ver. A mim admirava muito se aparecessem mais White Walkers até ao final da temporada. Eu acho que há uma dosinha por temporada que é para manter o pessoal interessado, mas acho que não devemos abusar do. Porque assim, não sei se as pessoas sabem, mas esta cena, estes últimos 15 minutos, demoraram semanas a fio a filmar. Sim. Semanas a fio. Ela referiu isso numa Ultrapassou em entrevista. muito. Ultrapassou em muito o orçamento que eles Orçamento. tinham para fazer a Sim. cena. Ou seja, foi uma coisa Porque tinhas neve, tinhas inacreditável. máquinas de. Tinhas Tinha ventoinhas gigantes, CGI até. tinhas mais Tinha neve falsa, tinhas CGI. CGI, tinhas todo um Tinhas tudo. conjunto de meios Construção. que. As construções. Sim, as construções para destruir. Tinhas todo um conjunto de meios que aquilo é um orçamento de um pequeno filme independente. Que Aliás, eles normalmente não usam sequer. cada episódio da série já é uma pequena fortuna, mesmo em padrões de cinema. Sim, sim, sim. Portanto, temos aqui É uma muito cena dinheiro. caríssima. É muito dinheiro. Essa E não sobra nenhum para comparação. nós. Por exemplo, o King, White King, não é? Sim. Quando ele aparece. Night King. Night King. Quando ele aparece Na quarta temporada. na quarta temporada, aquilo é basicamente pouco CGI há ali. É CGI que se diz, não é? Quando Sim, eles alteram, sim, sim, sim. pouco há, porque realmente o fulano é muito alto, bastante magro e dá para fazer. Alguma maquilhagem, podem-se pôr lentes de Aqui estava muito contacto. diferente. E aqui via-se que era computador. Pronto, aqui efetivamente via-se que houve ali muito computador. Também naquela parte em que eles. Gostei de um pormenor, mais um paralelismo entre com a religião que a série faz nesta temporada. Quando o John olha para cima do monte e vê ali quatro cavaleiros, eu pensei, os Os quatro quatro cavaleiros cavaleiros do do Apocalipse, Apocalipse. é pá, fantástico. Isto ficou em cor, Filipa. Isto ficou gravado em cor. Isto ficou gravado em cor. Isto é Os quatro formidável. cavaleiros do Olha, mas Sim. eu devo dizer que eu gostava mais da versão. Eu não gostei muito que eles tivessem mudado tanto a cara do Night King. Acho que ficou quase irreconhecível em relação à temporada anterior. Eu percebo a razão por o fazerem, que era para tornar o personagem mais. Era mais prático, eu entendo isso, mas achei a personagem da quarta temporada, a cara, muito mais Muito. cativante, muito mais tenebrosa até do que esta. Acho que é muito importante aquilo que se passou antes, a conversa, Kit Ah, pá. Harington nota-se que está a crescer como ator e ele no início não era capaz de fazer cenas assim. É muito menos monocromático do que era antes. Só É tinha aquela uma história cara, de era um agora não puto e é. agora é um homem. É um bocado isso. E depois, pronto, All Hell Breaks Loose. E veio uma avalanche, tipo World War Z, de zombies por ali fora, que tem imensas cenas, desde aquela cena de Jon Snow a partir o zombie ao A minha meio, única dúvida é eles a porque saltar do monte, a foi minha tudo única dúvida muito bem nessa feito. cena é porque é que eles não fugiram logo e esperaram que eles se levantassem? Como? Tipo, toda a gente a Quando? cair, não é? Caíram, Ah, sim, amontoaram-se, eles ali especados, e depois só correm. É que é para o dramatismo, mas é pá, porra, eu corria, eu já tinha saído lá. Não, não. Tu se estivesse ali e visses centenas de gajos a saltar de um monte Eu e já aqui. tinha Tu nem. fugido. João. Ai, onde é que foi jogar o João? Manel, tu naquele momento, primeiro já tinhas tudo que era interior da tua tripa já estava cá fora. Sim, Primeiro. sim, sim. Não, não, não. Eu já tinha fugido, mas entretanto já me tinha borrado todo. Sim, eu sei disso. Estavas Eu enterrado sei na tua. disso. Estavas enterrado na tua própria. Não, não estava, No não teu estava. próprio Não corpo. estava, que também não tenho nada. Não, não, Não tenho tem a minha isso. flora intestinal é muito boa. É muito boa. Porquê que estamos a Mas falar da minha flora intestinal olha, na mas Rádio ali Zero? vês quatro, mas é assim, eu não sei se isto é interessante para vocês ou se para as pessoas, mas eu posso dar uma Diz, pequena Vitor. luz, Sim, eu tenho dúvidas. porque é importante para as pessoas perceberem. Não sei se eu já expliquei a origem do Night King no outro podcast ou não. Não. Pronto, e eu prometo ser o mais breve possível, mas Por favor. isto é muito importante para as pessoas perceberem. Sim. Durante os inícios da Night's Watch, um Lord Commander apaixonou-se por uma mulher muito branca, de olhos muito azuis, que encontrou para lá da muralha. Obviamente é um White Walker, não é? Mas eles nunca dizem que é um White Walker, mas descrevem assim. E trouxe-a para a sua fortaleza, onde ela lhe corrompeu a mente. E Aí. pouco tempo depois Ah, maluca. ele tornou-se tipo o rei da Night's Watch e começou a fazer tipo oferendas ao Deus das Sombras. E isso foi preciso o Stark e os Wildlings se juntarem para conseguirem derrotá-lo. Mas ele nunca foi encontrado. O corpo dele nunca foi encontrado, nunca sabe o que é que lhe aconteceu. O que acontece? O Night's King, quem é? O Night's King é esse Lord Commander que foi, entre aspas, adotado pela raça e ganhou um enorme poder e tornou-se tipo o líder deles, o líder militar e o líder total deles. Por isso é que ele tem aquele aspecto diferente dos outros, porque ele já foi humano, ao contrário dos outros White Ah, Walkers. então é isso. Porque fazia-me um bocado de confusão como é que, da maneira como ele se mexia, como ele olhava, a expressão dele, os outros, apesar de não serem aqueles zombies que estão a babar-se e a desfazerem-se, Não, são um isso é bocado mais. diferente. Isso são whites. São whites, são um bocado trópicos. E este era bastante diferente, mas. E da mesma maneira que o Mance Rayder era o líder ideal para os Wildlings, porque já foi membro da Night's Watch. E este também é um bom adversário para os humanos, porque ele já foi humano. Porque é diferente, percebes? E então há uma simbologia muito grande no número de White Walkers que nós vemos na quarta temporada. Há uma simbologia muito grande em vermos. E a maneira como ele encara Jon Snow pela espada de aço valoriano, porque ele reconhece-o como, se calhar muito provavelmente reconhece-o como um membro da Night's Watch, ou seja, é daqueles pequenos pormenores dos livros que torna a história muito mais interessante se a gente a conhecer. Eu pessoalmente não sabia que o aço valeriano era uma arma contra os. Eu pensava que era só mesmo Dragonglass e Os White era o fogo. Mas eu percebo que eles mudaram isso um bocadinho na série e pronto, eu entendo isso. Mas Simplificar. pronto, mas eu achei importante dar um bocadinho desta história porque acho que é muito interessante perceber estes pequenos pormenores. E acho que. Sim. Continua, Sim, continua, diz, diz. continua. Não, Não, não, não, não, não, continua, não, deixa. continua, continua, Não, continua. só ia dizer que também acho que há pessoas que. Pelo menos uma pessoa que perguntou-me isso hoje, que é a diferença entre os White Walkers e os Whites. Acho que neste episódio foi bastante perceptível o que é. Os White Walkers são uma raça, poucos, não são tantos aqueles todos milhares que nós vemos não são todos White Walkers. Os White Walkers são aqueles de olhos azuis e de cabelo branco e que são mais fortes e que conseguem, parece que conseguem fabricar gelo. E Não são esqueletos. os Whites são mortos humanos que os White Walkers São conseguem zombies. ressuscitar. São os Conseguem zombies. Sim. Ressuscitar. Os Ok. White Walkers conseguem ressuscitar pessoas e animais, porque eles estão montados em cavalos, não é? Lindíssimos. Também são uma espécie de Whites. Mas os White Walkers são, entre aspas, uma ninharia no exército. São tipo os comandantes, os sargentos. Como se E o fosse uma verdadeiro aristocracia. exército é um bocado, é tipo os lords. E os White Walkers não são todos humanos. Aliás, nenhum White Walker, à exceção do Night King, que se saiba, são humanos. São Eles humanos. nascem ou são transformados em bebés, como os filhos do Craster. Mas a origem, lá está, a origem deles e etc., a hierarquias e etc., não é muito conhecido para já. Isto é tudo de suposições que eu estou a dizer. Ok. Ok. Isto foi toda uma lição de história, de Game of Thrones. Desculpem alongar, mas eu gosto tanto disto que depois me calo. Ele gosta disto. Ele gosta disto. Imagino. Ele gosta disto. Mas pronto, isto tudo Foi bastante Bem, explicação. não, eu ia Isto é tudo peanuts porque o que interessa é o que nós vimos na televisão e isso é que foi brutal. Vos perguntar que expectativas é que têm para o próximo episódio e para o desenvolvimento desta história em particular. Desta história em O Vitor particular, já disse que espera White Walkers, esta história dos eu White não espero Walkers. ver mais. Não esperas ver mais nesta Não. temporada. Flipa. Eu acho que a próxima. Eu acho que só veremos se calhar o Jon Snow agora, O talvez no rescaldo final. desta história e. No final, a chegar O que é que ele vai à Casa encontrar em Black. Castle Black? É isso. Eu agora quero ver como é que. E E o. gerir os refugiados Wildlings também. Exatamente. Até porque E o que é que entre ele vai aspas. fazer? Muito isso. Porque há uma coisa que vai acontecer ao Jon Snow. Há uma coisa que acontece ao Jon Snow nos livros, que eu não sei se vocês vão fazer na série, e que se acontecer será um enorme cliffhanger, mas continuo a dizer que não será esse o final para mim. Mas a última cena que veremos, mas acho que se o fizerem, acho que as pessoas vão ficar a morrer pelo Um que vai pouco. acontecer, Vai ser triste. porque acho que é mesmo um cliffhanger muito bom, mas acredito que só seja no 10º episódio. Ah, eles podiam fazer isso. Não se Eu podiam fazer. fazer isso. Não necessariamente a última cena do episódio, mas podiam fazer isso. Eu acho que o nono vai ser um bocadinho mais calmo. E acho que o No 10 vai décimo vai arrebentar tudo. acabar. Acho que vai ser. Acho que isto criou um hype. E acho que a série vai aproveitar esse hype para No 10 acalmar um bocadinho vai. o No 10 nono. vai. All hell breaks loose. É um bocado isso. Creaking hell's bells. Mas eu nem sei a vossa opinião sobre. Eu falei tanto, desculpem, mas eu nem sei a Não, vossa não opinião tem. sobre o final de Jon Snow e etc. Não, Não. é muito Está à em volta aberto. disso. Tá tudo em aberto. Eu acho que Está tudo fechado. vai ser giro ver. Lá está, eu vejo Game of Thrones não pela história da ficção científica, mas pelo drama político. E eu acho que vai ser interessante ver como é que vai ser gerida a história dos refugiados Wildlings, os dramas que vão surgir aí em Castle Black. Exatamente. Portanto, acho que essa parte vai ser interessante. Foi uma derrota muito grande para o Jon Snow. Por isso é que eu gosto muito, exatamente, e por isso é que eu gosto muito, por isso é que eu gostei muito da história de Dany e do Tyrion, porque, epá, isso aí vai ser drama político. E é bastante E. mais interessante do que o resto. Mas Exatamente. com esta batalha, de repente, pelo menos aconteceu nos últimos 20 minutos, não é? De repente, todas as outras histórias pareceram muito pequeninas e pareceu muito indiferente quem é que é da Exato. casa de onde, quem é que quer o trono, que trono, que Exato. trono é que vai existir se aquelas bestas entrarem por ali dentro. Exatamente. Um bocado dizendo por aí. É curioso que a Dany diz que não quer mudar a roda, quer partir a roda e quem partiu tudo foi Jon Snow. Ninguém Foi. quis saber das casas nenhumas, toda a gente quis é porrada velha. Foi isso, foi essa porrada Mas que há trouxe um ali bocado as muita coisas em coisa. Não sei o perspectiva. que é que vai acontecer ao gigante. Também não sei se o gigante se salva ou não. Seria muito engraçado ver um gigante white. Eu acho que aquilo que eu gostei no final é o fato de nós, por exemplo, enquanto a Daenerys e etc, etc, nós estamos a pensar o que é que irá acontecer a Cersei e o que é que será que acontece, né? Ali foi tipo desligar isso e desfrutar daquilo que estávamos a ver a nível Não. visual. Acho que vão foi continuar, isso. acho que vão continuar por aí agora. Não sei se terão orçamento, por exemplo, para fazer a Batalha do Winterfell. Agora, tirando as coisas de. Não sei se terão tempo para fazer essa batalha. Portanto, agora Talvez a sim. deixem Irá para a acontecer, sexta. sequer. Não te esqueças que a série foi renovada para uma quinta e para uma sexta temporada. E eu acredito, começo a Sim. acreditar que o ritmo desta temporada também vais ter de acolar muito à sexta temporada. Sim, tivemos agora este clímax e depois será, apesar de E não creio que irá escalar muito a sexta mais. temporada também pode vir a ser muito. Pode vir a ter este ritmo, pode vir a ser algo lenta. Mas veremos em A abril. concretizar-se a ideia de ter 8 temporadas, 7 é mais ou menos aceite, mais ou menos não, é praticamente certo. Sim. Fala-se na possibilidade de haver uma oitava, eu com a certeza que terá 8 também, Ah, eu acredito que sim. a HBO também não vai livrar, não se vai livrar da galinha dos ovos de ouro tão cedo, não é? Mas eu acho que a sexta temporada será mais à imagem da quinta do que será à imagem da quarta. Veremos. Também entra aqui o aspecto de que não sei o que poderá acontecer, porque não tenho os livros para me fiar, e eu não sei minimamente o que esperar da Tá sexta, tudo à porque Nora, tá tudo à Nora. a maior parte das histórias encerra aqui. Sim, também estão a tomar um curso diferente A os Daenerys vai livros. encerrar, o Jon Snow vai encerrar aqui, a Arya vai encerrar A não aqui, ser ou que seja. o George R. R. Martin sempre lance o sexto livro em setembro. Não, não vai a tempo. Não vai a tempo que nessa altura a temporada já está em produção, já está em Sim, filmagens, já está. mas também há uma história, mas também a série já se está a afastar tanto dos livros, não é? Mas pelo Sim, menos sim, sim. daria para ter uma ideia geral da Claro. história e pronto. E a não ser que ele lance o livro em setembro, vai estar tudo completamente à Nora para o ano. Ah, ele só vai lançar em 2016, de certeza. Vamos ver, vamos ver. Eu não punha Ou dinheiro então nisso. aproveitar o Natal, então aproveitar o Natal. Exatamente, setembro. Sim. Bem, foi mais uma cabeça de Vamos neve. O terminar. que é que aprendemos? Vamos terminar. O que é que aprendemos mais uma vez? Nada. Vítor, muito obrigado por teres vindo. Filipa, também te agradeço terem Obrigada. vindo. Façam like na página de Game of Thrones Portugal. É boa gente que faz aquilo e que faz aquele trabalho. Há pelo menos um administrador que é top. Sim. E o outro é o Vítor. Exatamente. Chunga. Olá. Não, a página é muito chunga. A página tem humor muito chunga, mas tem piada. Tem piada. Bem, muito obrigado por terem vindo. Vai dormir, Vítor. Vai dormir que o teu mal é sono. Obrigada pelo convite. De nada, Filipe. Obrigado por teres vindo. Foi mais uma cabeça de nerd. Não se esqueçam de subscrever. Não se subscrever no iTunes. Façam like no TV Dependente também. O Vítor escreve no TV Dependente. Ah, isto é. Pronto. Façam like na cabeça do Ned, na Na Rádio cabeça de nerd, na Zero. Rádio Zero. Façam like em Saúde, Vítor. tudo. Trigger É. happy. Trigger E happy. pronto, subscrevam-nos no iTunes, voltamos para a semana para o nono episódio, vamos ver o que é que isso traz. E pronto, foi mais uma cabeça de neve, até para a semana. Até para a semana.